martelando um rap pra você ouvir e entender que não é bem assim. Que eu preciso de você, você precisa de mim. Pois juntos viveremos, conviveremos. Então por que tanta guerra temos? Vivemos um mundo cheio de hipocrisia. Tudo isso se vê no nosso dia a dia. Das pessoas que correm eternamente atrás de dinheiro. Tudo isso por um mísero cruzeiro. Irmão matando irmão por causa de migalha. Estamos vivendo em pleno campo de batalha, no fio da navalha. Não há medalha a quem vencer. Então por que, me diz? Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. Estou falando sério, sem demagogia. Nós temos mesmo motivo pra toda essa ira. Um país de povo oprimido e explorado. De um governo sujo e um sistema condenado. E nada se faz, ficam todos calados. Escondendo assim de irmão que está ao seu lado. E ele não tem culpa. Mesmo assim se for, mesmo sem ter feito nada que o incomode. Você com sangue nos olhos pensando em matar. E assim toda a sua raiva nele descontar. Fazendo assim, mais uma vítima fatal. Pense bem, cara, esse não é o astral. Não vacile não, está em nossa mira. O rap é o gatilho, drama cena e atira. Uma bala na cabeça de você que não pensa. Então, pare com a violência. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. A onda de crimes assola a cidade. Estupro, sequestro de todo tipo de maldade. Brigas e torcida, linchamentos e homicídio. Assalto seguido de morte é um latrocínio. Sem se esquecer da violência que é mais cruel. Preços altos, inflação e corrupção. O meu direito termina onde começa o seu. Pena de morte só funciona pra quem é plebeu. Presta atenção no que digo, isso não é loucura. A violência é culpa dessa droga de estrutura. Somos a mente Zulu, essa é a posse. Ideias certas, mano. E sem neurose, Rapping Hood, Johnny MC, influência radical e DJ aqui, unido sempre na luta por um mundo melhor. Remando contra a maré, que vai de mal a pior. Jovens negros que pegam a doutrina da paz. Violência nunca mais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. Não macerei ao DJ. Todos nós queremos viver bem. Todos nós queremos um mundo melhor. Todos nós queremos ser felizes. Então por que destruímos uns aos outros? Se podemos viver em harmonia e sermos felizes todos juntos. Faça você também a sua parte e certamente tudo melhorará. Essa é a mensagem da posse Mente Zulu, Rapping Hood, Johnny MC, Influência Radical, DJ Akin e DJ Grandmaster Ney. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Violência jamais. Pra que guerra, irmão, se pode viver em paz? Apague essa ideia. Violência jamais.